tô meio ressacado. Hoje é domingo, de semana sossegado, nada dia normal. Vou até a banca da esquina comprar no jornal. No meio do caminho vejo um moleque gritando: Correio! Ele estava adivinhando. Pego um exemplar, ele fica animado, já garantiu o almoço, um belo frango assado. Volto pra casa, pego uma cerveja no bar. Logo na primeira página, notícia de arrepiar: sangue, assalto, treta, corrupção, morte e acidente, intriga, traição, guerra, fome, um bando de sacanagem, o que é isso? Será que houve malandragem? O que foi noticiado realmente aconteceu? Fico com medo de ver um chegado meu naquela reportagem, furado por um punhal, por se meter numa errada, ter bancado o tal. Sigo em frente, não posso parar, tenho que ver até aonde vão chegar. Notícias ruins, falando do pior, tenho certeza podia ser bem melhor. Este mundo tá mal, está tudo igual, papo boçal, o que rola no jornal. Estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal. Me incomoda, fico nervoso pela má informação. Pela má informação, pela má informação que é passada pra todo um povo. Dou uma olhada nas internacionais, racismo, guerras, outras coisas mais. Na África vejo negro discriminado, querendo apenas seus direitos, ser um pouco valorizado. Estão passando fome, estão se matando, daqui ouço seus gritos, seus filhos chorando. Leio também, com muita tristeza, alguns homens acabando com a natureza. E a única certeza, vejo por inteiro, por trás de tudo isso está o dinheiro. Queda nas bolsas, sufoco monetário, o pobre no mundo todo sendo feito de otário. Guerras por causa da religião, Arábia, Iraque, Israel, Paquistão. Procuro entender, mas não consigo. Terceira guerra mundial, aí mora o perigo. Triste lembrança do povo judeu, um dos maiores crimes que um homem cometeu. Globalização apenas na economia, quando seremos um único povo, uma grande família. Nos classificados, muita coisa sem nexo, vende-se casas, geladeiras, carro até sexo. Notícia sensacionalista, liberdade de expressão não se impõe, se conquista. Este mundo tá mal, está tudo igual, papo boçal, o que rola no jornal. Estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal. Me incomoda, fico nervoso pela má informação. Pela má informação, pela má informação que é passada pra todo um povo. Mudo de página pra ver outra notícia, agora o bicho vai pegar, tema de polícia. Estupraram uma mulher atrás do matagal, apenas a 50 metros do posto policial. Vejo com revolta, vejo com protesto, policial envolvido em roubo e sequestro. Carro roubado no Paraguai foi parar, trocado por cocaína para não mais voltar. Pra ter o que comer, um pai de família matou o dono de um mercado e reagiu e vacilou. Irmão matando irmão, político na trapaça. Qual é, mano? Aqui só tem desgraça. Preto não vejo em propaganda aparecer, quando sobe na vida e o faz por merecer. Nenhum destaque, isso fica de lado, é melhor uma loura burra ou um playboy alienado. Não vejo falar dos bailes da gente, quando rola a paz a coisa é diferente. Só divulgam aquilo que convém, pois vergonha na cara eles não têm. Chega, muita coisa aconteceu, parece até que Deus da gente se esqueceu. Parei, não quero mais ler, ouvir um disco de rap. Tem mais a ver, são mais realistas, mais verdadeiros. Vivem as notícias, divulgam primeiro. A vida tem coisas ruins, alguns jornais são piores. Espero que os próximos sejam bem melhores. Este mundo tá mal, está tudo igual, papo boçal, o que rola no jornal. Estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal, estou lendo jornal. Me incomoda, fico nervoso pela má informação. Pela má informação, pela má informação que é passada pra todo um povo. Me incomoda, fico nervoso pela má informação.